precisa falar comigo, tem voz assim. Briga só pra depois ganhar mil carinhos de mim. Se eu aumento a voz, você faz beicinho e chora baixinho. Que a emoção dói seu coração. Já não acredito se você chora dizendo me amar. Sei que na verdade carinhos você quer ganhar. Gatinha manhosa, eu prendo você no meu coração. Quero ver você fazer manha então, presa no meu coração. Fazer mãe então, presa no meu coração.